você disse que não vale a pena nós dois se envolver desse jeito. Entre mago e desejo, você só quer matar sua vontade. Sempre é a última vez. Diz que a gente é amor de boate, não serve nem pra ser ex. Então só mais essa noite, vamos beijar sem se apegar. Só mais essa noite, vamos ficar só por ficar. Lá naquele lugar que a gente costumava se amar. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de Chandon, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida, ai, ai, ai. Não sei se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de Chandon, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida, ai, ai, ai. Não sei se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Vai no chão, doidona, que eu sei que tu ama. Pode curtir seu momento, CBS banda. Despida na cama, baby, ela me chama. Se jogou em cima de mim, o show vai começar. Quando toca, ela dança, seu bumbum balança. Vem mostrando seu talento em cima da cama. Sentando comanda, sentando comanda. Calma, amor, desse jeito a casa vai acordar. Então só mais essa noite, vamos beijar sem se apegar. Só mais essa noite, vamos ficar só por ficar. Lá naquele lugar que a gente costumava se amar. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de Chandon, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida, ai, ai, ai. Não sei se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de Chandon, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida, ai, ai, ai. Não sei se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de Chandon, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida, ai, ai, ai. Não sei se é verdade ou mentira, ai, ai, ai. Na hidro fazendo amor, brinda as taças de Chandon, esquentando o clima. Beijo com sabor de despedida, ai, ai. Não sei se é verdade ou mentira, ai, ai, ai.